vamos lutar, vamos buscar, vamos. Nós estamos por dentro do mar, mano. Mas enquanto só remamos, mano, que já nada conquistamos, usando estratégias vitais, dando respostas reais. Não se trair por reais, valores e lucros. Lucros são bem-vindos demais. Fazer girar nosso capital. Só jogador raro, caro investimento. Puxa o fundamento, meio complexo, pesado o armamento. Lá de lá usa, cumprimentos com passa. É, só vou de placa, ela busca e se amarra. Pé queima, coração polo norte. Mente brilhante, não vou contar com a sorte. Alguns tentam, desenvolve. Ter mais de pequenos carros fortes. Qual é teu valor? Mostra por favor. O eterno retorno revolucionou. Ouro, ouro, plaquete de dólar no bolso. Pra mim é pouco, quero todo teu tesouro. My life mais simples. Alquimia, belas e feras com a música levita. Odalisca, dançando a pista. Eras e eras, duas gatas e sete vidas. Chá de buceta e fumaça, vejo treta e muita falácia. Encontrei com capeta na praça, esse nosso planeta é uma máfia. Seguimos originais, o que é único vale mais. Vocês são trappers ou então bumbepas, nós somos experimentais. A imagem de Chico Sainz, diamante dos lamaçais. Alquimistas medievais, sopram nesses instrumentais. Com serpentes igual medusa, ela tem um olhar que me acusa. Riscada que nem acusa, vem fazer. Fazendo o passinho da laúça. Eu só quero fazer a dancinha das cédulas. Sem hipocrisia. Só quero que meus irmãos façam a dancinha das cédulas. Que os porcos batam continência antes que o mundo tenha apodrecido e que minha mãe tenha consciência e minha loucura tinha algum sentido. Ninguém conhece minha penitência, ninguém conhece a tua penitência, ninguém conhece a nossa penitência. Então que se foda. Segui na direção do sol, ao meu mapa do tesouro. Segui na direção do sol, até que o lixo vire ouro. Segui na direção do sol, ao meu mapa do tesouro. Segui na direção do sol, até que o lixo vire ouro.